Vamos libertar o Brasil através do amor. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Ele ama muito mais que nós este país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos. Esperança viva.